Então, resumindo o que o senhor falou, eu diria assim: o senhor vai me dizer o que o senhor acha. Bem. Fazer-se por merecer é se colocar em sintonia com o estado de espírito que se sabe existir no destino focado e se tornar o destino em autenticidade e benemerência. Sim. Quanto? Alguma pergunta, Mel? Ficou pensativo. Então, esse amar em si plenamente, do qual falávamos antes, que promove a paz de espírito, é quando o coração, juntando com o pensamento, sentimentos, sensações, emoções e aqueles subníveis que não dá para falar, Sim. consegue se unir, e, pela sua cadência, produzir a música do amor. Sim. Ponto. Então, agora começando aqui o nosso quinto passo, eu vou convidar o Preto Velho Benedito de Aruanda e Companhia Limitada para a gente tratar mais sobre missão do homem inteligente na Terra e depois conseguirmos aí o homem de bem. Graças a Deus, né, meu? Vamos de novo, vamos de novo. Tamo junto. Graças a Deus. Vamos ver o que é que isso vai dar, né, meu? Então, olha só. Mas vai acontecer é cair o pingo de cabelo que eu tenho na cabeça. Pelo menos eu não vou aparecer tão velho, vou ficar só careca. É. Tô brincando, meu filho, à Vamos. vontade. Então a gente começou dizendo o seguinte: não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Aí a gente já sabe que existem outros mundos habitados, que o saber ele é correlacionado com a capacidade da pessoa de expressar esse saber com os aparelhos que ela tem. Aparelhagem. Sim, Né? é isso aí. Daí não adianta se orgulhar, porque daí vai o outro, ele tem uma capacidade maior pela benemerência conquistada entre si e consigo Mas mesmo. quando eu tenho essa benemerência com todos os. Eu vou usar a palavra atributo, posso? Pode. Com todos os atributos e as virtudes que nós já comentamos assim e aqui, quando isso tem, mesmo tendo vida em outros planetas, em outras dimensões, ou como os filhos querem. O conhecimento, mesmo totalmente antagônico, que vós mexeis terrícolas tem, mesmo que seja antagônico, não vai ser uma surpresa para você. Vem como uma sensação de leveza. Eita. Vem como uma exposição. Não vem como uma imposição de fora para algo que vai lhe causar medo. Olha só, medo. E dor, tristeza e essas outras coisas, principalmente o medo. Entendi. Porque a dúvida de si já é o estado claro que você não está nesta energia da benemerência, consigo mesmo. Quem é benemerente já está saindo da inteligência e entrando na sabedoria. Quem é? Olha só, eu falei do está e agora eu falei de quem é. Quem já está é fixo em si. E também não é algo que Benedito vai estar dando. Você é benemerente, você não é. Isso é a vida, é a convivência. Isto é saber usar a sua inteligência não na, só na somatória intelectual, Ah, mas entendi. também na eloquência em senso unitário e em consciência coletivo. Moral e ético nas coisas do universal. Entende, meu filho? O Entendi. amor não agride. O benemerente não agride. Porque ele sabe que ele, possuindo tudo, não precisa de mais nada. Sim. E se ele não pôs na Terra, precisa. De mais nada em si, não quer dizer que ele não vai fazer nada. Mas ele tem a benemerência de transmutar o tudo. Mas aqui na Terra, Benedito de Sim, não. Aruanda. Aí já é outros planos. Entende, meu filho? Sim. Aqui ele tem a benemerência ao ponto de instigar, porque, meu filho, você pode instigar o amor ou o ódio nas pessoas. Por isso que o nego repete, no planeta Terra carnado, ainda se faz impossível alguém amar plenamente. Vocês podem galgar patamares de um homem de bem, de um homem sensato, de um homem que pelo menos já está amando incondicionalmente, dentro das suas acepções, das suas concepções. Entendem, meu filho? Uhum. Agora, dizer que é plenamente amor carnado é difícil. É impossível ainda. Talvez daqui a alguns milênios, milênios e milênios, quando o físico tiver um pouco mais rarefeito, quem sabe? Uhum. Eu... É uma questão de vibração, uma lógica física. Claro. Espiritual. Uhum. Eu... O que eu queria dizer, já vendo um pouco no futuro, que as pessoas podem dizer assim, ah, tá, então, Benedito, o senhor fala que a gente deve ser benemerente e já possuímos tudo, então por que não ficar de braços cruzados e esperar o prato de comida chegar na minha não boca? Não falei que as pessoas são benemerentes, porque a benemerência ela é alcançada num senso único. Olha lá. Eu falei que todos já são merecedores. Uhum. Merecedor é uma coisa... Benemerente é outro. Benemerência, no sentido puro da espiritualidade, olhando para vocês aqui na terceira dimensão, ela não é classificada como bem e mal. Eu ganhei e eu perdi. Eu te dou um presente e eu te tomo. Não é isso. Isso é coisa da terceira dimensão. Estou falando da benemerência, de independente dessas coisas que eu disse, duais, de perder e ganhar, receber e dar, você apenas é o estado pleno de autoconquista. Se você é um estado pleno de autoconquista, por ser sem fazer força, você já vive num senso de realidade dentro dessa sensação de benemerência pura. Que é abundante. Nada lhe atinge. Uhum. Ah, entendi. E é abundante. É um estado de ser abundante. Sim. Uhum. Seria o início do estado nirvânico em algumas linhas aí, que eu não vou entrar num aprofundo nicho, viu, meu filho? É, tá bom. Não foge muito do contexto, mas é uma correlação. Uhum. Início do estado, início, não é o estado búdico. Tá. Olha que coisa ainda, né? É, maravilhoso isso aí. Os mestres passaram por isso, é verdade? Uhum. Bom. O sorriso na face do Buda já diz o seu estado de benemerência pura. Vamos lá, então. Vamos para a próxima frase. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Sim. Que é que eu senhora... que acabei de dizer há pouco tempo. Ah lá. Do homem inteligente. Uhum. Que não adianta usar só essa inteligência para calcular. A inteligência bem usada, ela é como um propuxar de coesão e abstração. Aperta e larga. Viu, meu? Você entendeu o que eu tentei dizer, né? Sim, senhor. Não adianta só agarrar, apertar. Tem que largar também, tem que chocar. É, então, o homem inteligente... Ele não conserva a inteligência, ele larga. O homem inteligente, ele não prende-se na mesma inteligência, ele aperta, ele esmiúça até transmutá-la em algo a mais. Para fazer o quê? Para soltar de novo. Soltar é expandir. Aí entra aquela palavra que eu disse. Aí não é emanar inteligência, aí é expandir inteligência. Porque você expande a sua inteligência nas coisas abstratas, tornando-as forma. Você expande a sua eloquência da sabiência divina, tornando as coisas que a inteligência fez criar forma, dando significativo, além da forma, para todos admirar amanhã. Nas suas puras e natas essências. Está entendendo, meu filho? Sim. Porque... É diferente o sentido. Claro. Então a inteligência é boa, a intelectualidade é boa, só como está sendo usada, Virgem Maria. É o que conta, né? É como está sendo usado que importa. Sim. Por quê? Porque é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Então, meu filho, eu acabei falhadicho. Ele coloca o aluno e o professor na mesma sala. É a mesma coisa. E o Só que professor. se o professor não souber instigar o aluno, Perdeu tempo. perdeu tempo. Mais o professor do que o aluno, porque o aluno em si está fazendo mais o professor perder a sua atenção em quem supostamente não sabe menos. Então, Deus é perfeito na sua criação. Ele bota o homem meditar através de uma pedra inanimada. Mas animada pela sua meditação, pela sua arte de admirar. Benedito, seja mais simples. Ele bota um professor poliglota, entendeu, meu filho? Cheio de firula. Intelectual numa sala em adolescentes que não sabe muitas coisas. Agora, se ele não tiver a paciência, todos os atributos de um professor, no sentido de exteriorizar o seu conhecimento, a sua inteligência, todos os ignorantes que estão lá naquela sala estão ensinando a ele a ter paciência, por mais que ele não note. Principalmente consigo mesmo, não com eles. E olha que eu estou animando as coisas. O inanimado é a mesma coisa. É a mesma coisa. A inteligência do homem é usada para tornar o abstrato. Por exemplo, uma pedra no tijolo, um tijolo num edifício. Para as pessoas acharem como um abrigo, acolhedor, bonito, feio, forte, fraco. Entendeu, meu filho? Dá as identificações e se identificarem entre elas. Como pessoas livres para ter as suas expressões e assim obterem as suas impressões das coisas e do mundo que vivem. A inteligência bem usada é para isso. Agora vocês ficam criando bomba atômica, Ou seja, vocês ficam criando armamento bélico. Essa é a inteligência, e disputinha ali, disputinha. Ficam criando até vírus, meu filho. Ficam criando vírus aí para depois criar vacina para curar. Fazer o quê? Mas e a ideia de a quem mais tem, mais será cobrado? Por É a exemplo. mesma ideia que eu dei do homem inteligente, que só fecha a mão, que não abre. Porque ele pegou a inteligência, fechou a mão, botou na palma da mão a inteligência. Ele apertou a inteligência e não deixa essa inteligência se transmutar. Ele não raciocina sentindo-a. Então a razão dele se transforma em algo petrificado, preso, só no ganho, no ganho, no ganho, que não precisa ser material, mas no ganho do orgulho e da vaidade, dos elogios, dos prioris, para se pôr e se manter acima dos outros, ou no suposto conhecimento. Então é um egoísmo em si. E quando ele procura fora, é como um vampiro roubando o conhecimento dos outros. Porque ele puxa para dentro de si coisas sublimes, mas ele não consegue desenvolver para os outros, só para si. Por isso que muitas raças aparentemente avançadas no planeta tecnologicamente destruíram por causa disso. Era só uma tecnologia para consumo coletivo, mas não evolução coletiva. Era mais de uma tecnologia para, estou falando aqui agora da Terra, que está bem assim que está funcionando ainda a coisa. Para um distinguir, um destacar unitário, grupuzinhos, panelinhas, Egoísta. egoísta, de que para engrandecer a inteligência da humanidade, da raça humana, da expressão humana. É isso, meu filho. Então, quando o nego falhou para a voz mexer de uma forma enguinhoante, abrir, fechar a mão, coesão e abstração, é isso. Porque quando você pega e aperta uma inteligência como um carvão, com muita força, ela não progride em nada. Agora, se você começar a apertar, soltar e soltar, aquele carvão criar-se-á um diamante. que vai brilhar ao olhar de qualquer um, mesmo que não entenda que seja diamante. Xerilkes Filho fala de aprimorar, transmutar, acrescentar na inteligência algo mais através da sua sabedoria, da sua originalidade. Não ficar como vampiros copiando a inteligência dos outros. Dia ou menos dia vai ficar declarado para todo mundo que você é um ladrão prageador, ou quem faz isso, ou se não é uma pessoa apenas fria e calculista. Meu Deus. Você está entendendo, meu filho? Sim. E teve teve uma intuição no quando o senhor estava dizendo, de ler para o senhor a questão 132 do Livro dos Espíritos. À vontade. Deus, no contexto do que o senhor está falando, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, que é onde o senhor falou que um ensina o outro, um reflete no outro, né? E aí vai melhorando todo. Aí ele continua, para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Sim. Tá. Todas as expressões que no corpo vocês podem, vamos dizer assim, viverem. Sim, chama ou de incômodo. Entenderem de uma forma mais simples. Desafio, embate. Desafio, embates, sim. Tribulações. Sim. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim em encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E essa parte é bonita, não é, Benedito? Sim. Suporte, porque quer dizer, todo mundo está contribuindo para a construção ou melhora ou sei lá o que do todo. Sim, meu filho. O ato de admirar e contemplar mutuamente é uma expressão divina, meu filho. Uhum. Quando o ser humano alcançar isso, 100% da humanidade, o planeta Terra deixa de existir. Mas não no sentido de destruição, boom, explodir. Não, ele vai simplesmente se rarefazendo, sabia disso? Sim, deixa de existir como é. Como é? Sim. Que é isso que foi escrito em algumas das escrituras e as pessoas não entenderam, achou que vai explodir tudo. Um dia vai. Mas antes de haver o término, vamos dizer assim, físico da matéria, física, das pedras, dos átomos em si que compõem uma árvore, essas coisas todas, o homem vai ficar cada vez mais rarefeito no corpo físico. É, que legal. Que é a tendência em si. É. Como já foi dito para você várias vezes, tem muitos espíritos de outros globos que tem aí, que o corpo deles, nato deles, assemelha-se ao corpo astral de vocês. Eles não estão mortos, eles estão vivos. Você entende, meu filho, sim, isso? Sim, sim. Então é a mesma coisa. Mas para isso acontecer, olha só, um senso comum, coletivo e consensual global tem que mudar. Tem que se rarefazer. Tá. Daí. Aí vocês vão atuar, como diz Einstein, né? Nos campos e os campos, nas partículas corpusculares, já tinha de mudar a realidade que nós conhecemos por matéria tensa. Einstein fala algo parecido. Que legal. É cabeçudo. E daí ele termina assim, dizendo, para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, se adianta adiantando o todo ao derredor que formata uma realidade. Não é isso que foi dito aí? Sim. Só em outras palavras, né, meu filho? Mas o nego é cabeçudo, procura simplificar. O que já é simples, na verdade. O nego não está acrescentando em nada. Sim. E daí... Tá, meu filho. E daí no finalzinho da missão do homem inteligente, ele diz assim, a inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Sim. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, ao fazerem progredir a humanidade. Vocês estão com uma tarefa difícil aí, Benedito? Olha, meu filho, não é à toa. Eu já tô assim, como se diz na terra, quase me até me diluindo. É muito trabalho, meu nhato. Tá quase o quê? Quase me Diluindo? diluindo. Tô brincando, meu filho. Espero que o filme entenda. O nego não tá debochando assim, aí. Sim, O nego sim. tá aqui porque o nego ama todo mundo. O senhor virou uma alma penada. É isso. Se levar no tom, assim, no tom de brincadeira do filho, sim. Não só eu, como muitos. Nossa. Mas não Que tenha fica isso com. como sacrifício, viu, Não, meu? que fica com pena, né? Do nós mesmos, o que fazemos para nós mesmos. Não, o Mas. nego não tem pena de ninguém. É, eu já sabia Tem que você ia falar. amor, é diferente. Porque se eu tiver pena, eu não estou ajudando. É verdade. Ninguém ajuda o outro com pena. Quem ajuda o outro com pena favorece. Mas vamos ler isso Estou aqui aqui de novo. favorecendo ninguém. Mas guarda isso. Quem Vamos ler. ajuda o outro com pena favorece. Sim, é. Favorece quem? Quem ajuda com pena as pessoas. Por exemplo, olha lá, eu tenho pena do mendigo, eu vou lá vou ajudar. Não, você está fazendo um favor. Faz favor, favorecer. Tá, Favorecer nesse sentido. entendi. Muito bom. Daí ele diz assim: muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. Nossa, imagine só, você tem uma inteligência, um corpo saudável, enquanto tantos não o têm, e você transforma em instrumento de orgulho e perdição. O que é que você acha que vai acontecer com a matéria? Vai se embrutecer. Vai ficar o quê? Dura que nem uma pedra. As moléculas, gente, vão entrar em coesão, vão ficar. É como se você densificasse mais a estrutura física. Um pouquinho que seja, que você faça isso, você já vai começando a ter psicossomatizações. O seu corpo já começa a padecer de doenças psicofísicas. Psicossomáticas, gente. Perdão. Conta aí, Pai Benedito, uma situação em que uma pessoa que o senhor teve que ajudar ou alguém teve que ajudar, que transformou o instrumento carnal, o aparelho físico, em objeto de orgulho e perdição para si mesmo, o que que ele colheu aí desse lado? Olha, meu filho, isso já foi muito escrito em vários livros de espírita, espiritualista, então acredito que eu não vou trazer nada de muito novo. Mas as potencialidades da energia sexual ainda se faz muito, mas muito mal usadas. As potências do magnetismo pessoal, que já não estou falando do sexo, viu, meu filho? Também. Quando eu digo energia sexual, também nem é do sexo. Tudo envolve o magnetismo que eu estou falando. Entende, meu filho? Sim, é a E criatividade. tudo é coligado com todos os sentidos que o nego velho, por ignorância, já falou até então. Do ser autêntico, da benemerência, do amar-se puramente. Tudo vai coligando. Porque se você não se pertence às suas sensações físicas da inteligência em impressão biopsíquica, é como se fosse um vício carente do algo a mais. Então, meu filho, quando alguém, não pela quantidade, igual estou falando bem físico, tá, meu filho? Uma situação que aconteceu. Uma filha, ela tinha um processo, como se diz na Terra, de um grande magnetismo pessoal. Entende, meu filho? Sim. Então ela não ficava dormindo e transando com todo mundo. Só que quando ela tinha o jato sexual, por ela não se sentir na realidade que vivia, aí vem tudo que eu já falei, viu, meu filho? Ela ficava como uma marionete, não pelas formas de posição sexual. Vai estar sendo bem claro, bem direto. Mas sim pela forma de permuta energética. Ela era vampirizada pelo parceiro, porque quem não tem vai dar o quê? Quem não se tem vai doar o quê? Não doa, tá? E se dá, quem está sedento não pede, tira. Tá entendendo, meu filho? Uhum. Então vampiriza. Então essa vampirização, que era para ser uma permuta psíquica, para rarefazer todas as estruturas do núcleo, em termos vibrátil, do núcleo da célula, as suas fibras que ficam lá dentro, do núcleo da célula tem lá, em luz, em foto, em outras coisas mais, isso é corpo físico, viu, meu filho? Uhum. Microscopicamente hiperfalando, bem pequenininho, isso vai embrutecendo. É como se ficasse, eu já falei isso uma vez muito por cima, um ruído dentro dessa pessoa. E esse ruído no físico há de desestruturar algumas substâncias da eletroquímica. Se envolve o magnetismo de fora, envolve a eletroquímica de dentro, os hormônios. Então, esse vício sexual, não do ato apenas, mas da viciação, talvez de se sentir ujada, ujada, rajada, estrunchada, arrebentada, tá ouvindo, meu filho? Nossa. Tô falando bem sério, porque é um assunto sério. É, meu filho? Sim. Se isso ficar muito tempo na secreção glandular, porque as secreções glandulares, por mais que seja algo físico, é também a captação dos campos morfos externos que promovem isso, como é também o teu pensar, é também o teu sentir, e é também o teu emocionar e todos os teus instintos e todas as tuas razões. É isso que formata as secreções glandulares, junto com as informações morfas carregadas com as substâncias vibráteis. Então não é físico, viu, meu filho? Dos metais e metaloides e outras irradiações e raios provindos do macrocosmo, que vão se aderindo a este planeta e a tudo que tem nele, assim como vocês. Então são como se fossem antenas vocês. Então você imagina que você está potencializando todo contra você. Não é só você contra você mesmo. É isso que é difícil para o homem entender. Nossa. Você está entendendo a grandeza da coisa? Ah, não é fácil. Por isso que todos os espíritos que têm um pingo, que é o meu caso, e é bem pinguinho, bem pouquinho, viu, meu filho? De clareja nas coisas, diz para os filhos, o ato sexual é um ato sagrado, é abençoado. E as sensações e as permutas que tem nele estão muito mais ainda. Está entendendo, meu filho? Vem, não está aqui como se diz na Terra, o dono da verdade, querendo pregar moralidade em ninguém. Porque eu não estou falando de opção sexual, porque não tem nada a ver com opção sexual. Não, mas ouvindo isso aí, ninguém vai mais querer ficar com ninguém, só de ficar assim. Não, meu filho. Eu vou repetir de novo. Vale tudo o que eu falei anteriormente. Se você ficar com uma pessoa em uma semana e nas outras três semanas com mais cinco, e se você fica com você mesma, no sentido que eu já lhe disse, sim, de pureza de ser, você não se suja com nada e nem suja o outro, e nem deixa o outro se sujar. Claro. A questão é que vocês estão com o ego petrificado e prageado um com o outro. Criando dependência. Criando dependência. É este que eu contei. É um que pagou já a prestígio do gemido do outro. Eita, mas isso até nas interações não sexuais. Por isso que o nego disse, sexual e também pelo magnetismo pessoal. O que é magnetismo pessoal? É a libido. Magnetismo pessoal no sentido de vida. Ah, de vida. É na permuta. Sim. No convívio, é a mesma coisa. É. Vocês estão de alguma forma, sem penetração, sem ficar se abraçando, se beijando, fazendo amor ou sexo, ou tranjando um com o outro, enquanto estão lúcidos na convivência. Sabia disso? Não. Mas, meu filho, isso tudo é magnetismo pessoal. Faz sentido. É interessante, as pessoas limitam o sexo só no ato sexual. Vê, minha filha, que te esteja. O senhor acha que até quando estamos assistindo a um filme ou uma televisão, alguma coisa... Meu filho, quando você está assistindo um filme, a televisão, eu já lhe falei disso. É, fora do nosso... Mas muito como você se tem. Mas na maioria das vezes, infelizmente, ocorre isso. Ocorre essa interação, porque a mente humana é incalculável para o preto velho Benedito de Gê, até onde uma pessoa, com conhecimento intelectual ou não, pode alcançar uma frequência. Se há pouco tempo eu disse que vocês são banhados por todas as frequências existentes no macrocosmo? Basta sintonizar. Basta sintonizar. Então, como é que eu vou dizer, olha, aquele filho que é americano faz e aquele filho que é japonês não faz? Eu vou estar limitando o ser humano. Aham, tá certo. Então, voltando de novo para enxerar e ficar mais caro. Ah, vamos lá. Aí este filho desencarna, todo cheio de caca. Uhum. Primeiro lugar, no plano espiritual, o corpo dele vai estar todo deformado. Deformado? Sim, meu filho. São as consequências. Mas você quer que eu fale bem no português ou você depois arruma as palavras? O corpo espiritual? Você arruma as palavras, meu filho? Não, fala do jeito que vai sair, que vão ouvir. Do jeito que vão ouvir? É. Então, a vagina tem de ficar mais larga. Nossa. O pênis tem de ficar todo torto, cheio de caroço. Isto se você não tiver vagina até na testa. Que isso? Mas é verdade, meu filho. Mas a gente... não é porque em vida o masculino tentou colocar o pênis na tua testa. Não é isso. Uhum. É porque as expressões do prazer são totalmente conturbadas. Deformam o perispírito. Deforma o perispírito. É a lógica das coisas. Tem vários livros que falam disso. Uhum. Cheque de Destino, Chico Xavier, fala sobre isso. Tá. Os livros do espírito, Luiz Sérgio, não André Luiz, que tem a ver com Chico Xavier, mas Luiz Sérgio já fala sobre isso. Certo. Então, vamos ver a experiência que o senhor teve que cuidar. Como é que foi? A experiência é essa que eu estou ali falando. Estou falando uma experiência real, uhum, que eu não vou citar o nome de ninguém, uhum, de uma pessoa que eu trabalhei do cheque feminino que precisou dessa ajuda. Uhum. A pessoa desencanhou, uhum, com as cracas. No plano espiritual, tá ouvindo, meu filho? Uhum. No plano espiritual em si, estava com o corpo exatamente que eu lhe falei. Uhum. Tinha as deformações de vagina até próximo à testa. Eu estou sendo mais autêntico ainda. Uhum. Porque ficava assim no lado, perto do olho esquerdo. Uhum. Entende, minha filha? Todo uhum, deformado o pé espírito em si. Benedito tinha dores, sim, as secreções vaginais, das quase 26 vaginas espalhadas pelo corpo, soavam como ácido sulfúrico. Queimava, meu filho, o pé espírito. Por quê? Porque as sensações eram embrutecidas ao ponto de que o próprio pé espírito aderia a si em si, puxava para si pelo magnetismo e pelas forças telúricas e radioativas essa impressão de dor, como se estivesse sendo marcada a ferro. Como é que isto melhorou, Benedito? Pode falhar, meu filho? Sim, um passe magnético já estava pronto. Passe magnético em casa espírita, em terreiro de Umbanda, uhum, em outras casas de oração que não precisa nem cultuar o espírito eterno. Uhum. Mas que tenham pessoas que tenham o mínimo daquilo que eu falei. Amar-se por si mesmo. Autenticidade, benemerência, eloquência, humildade, inícios de sabedoria, originalidade. Entende, meu filho? Sim. Então, isso não é uma exigência do Pai Benedito, mas a evolução expõe este caminho, que é único para todos. Senão, não seria evolução. Daria vários nomes ao que é a evolução. Ou o sentido em si, a humanidade. Tem outro, meu filho? Entendi. Você entendeu o que eu tentei dizer? Sim, sim. Então, nesse sentido, então, nós conseguimos ajudar essa criatura... Através disso, mesmo assim, ela teve uma reencarnação, uhum, que não deu, como se diz na Terra, ela não chegou a nascer, ficou até os 6 meses, uhum, dentro da barriga da mãe, aí tem todo o histórico de vida passada, não precisa se aprofundar nisso. Uhum. Aí depois ela desencarnou de novo, depois ela voltou para o físico, aí agora está melhor. Tá, mas o que, que tanto ela fez para acontecer tudo isso? Foi esses desvarios do comportamento? Foi simplesmente desperdiçar essa energia dela mesma, a energia psíquica. Inteligência. Não, meu filho. Não é só inteligência. Sim, é. A energia... Você não precisa ser inteligência para fazer sexo, para fazer amor. Foi o todo dela em si. Uhum. Mas se levarmos para o lado só de inteligência, também. Também. Mas a gente não pode se fixar nesta história, como em todas que envolvem energia sexual, só no sentido de inteligência, mesmo que for um sentido de prostituição, que é outro tipo de coisa muito interessante. tem muitas prostitutas, michês, como se diz, não é isso? Uhum. Que fazem isto pela moeda, pelo dinheiro, mas intimamente são pessoas dignas, à vista dos olhos dos espíritos. Dignas mesmo, tá ouvindo, meu filho? Sim. De caráter, ao ponto de fazer, olha, eu cobro 50, eu faço isso. Lhe satisfaço nisso, você vai para sua casa, vai na paz de Deus, e eu também, cada um na sua, vivendo sua vida. Tem gente que vai botar um monte de pestilho, vai dizer que é imoral, que é enchenchado, que é isso, que é aquilo. Fale o que vocês quiser. Eu não estou dizendo que todo mundo que se prostitui é um capeta, como eu também não estou dizendo que todo mundo que é dono de casa, pai de família e dona de casa, são santinhos angelicais. É. Tudo é uma questão de concepção da sua realidade. Cada caso é um caso. Como já foi dito por vários espíritos, uhum, é um freio. Vender o corpo não deixa de ser uma utilidade da evolução para frear os animais de quatro patas, que quando cai no chão fica assim, mas vive andando em duas, ser humano. Tá entendendo, meu filho? Sim. Alguns que se têm assim. Quando eu digo animais, é no sentido de instinto. Porque se não freia, meu filho, vive churrando a mulher, já chega essa onda aí de pedofilia que está acontecendo. Então, até o que muitas pessoas, no ego dual, o velho não está dando força à prostituição, nem tirando. Estou dando um ponto de vista. Se tem, é porque há uma necessidade dos anseios, dos instintos do ser humano. Uhum. Agora, então, pedofilia, uhum, e outras coisas como a, como se diz assim na Terra, a bestialidade, zoofilia, aí não é uma questão de necessidade da evolução ou coisa assim. Aí é uma questão de embrutecimento do ego, uhum, para impor a outros egos a escravidão, o medo, uhum, e a limitação. Está, uhum, bem explícito, meu filho? Sim, sim. Tá bom. Agora, a prostituição é uma permuta, é uma troca, na grande maioria das vezes, de favor. Uhum. Não do labor prazeroso de se comprazer e se satisfazer nos sentidos de satisfação mutuamente do seu semelhante, no ato sexual. Agora ficou explicadinho, meu filho? Ficou. Aí ele diz assim, muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. Acabei de falar disso, do outro jeito. Vamos lá. Perdição, não queria usar essa palavra, mas no caso dessa moça, dessa história que eu contei, foi a perdição. Ela se perdeu de si. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Sim. De quem você acha que é essa mão? Ela é externa ou é uma mão que está dentro do Vaimixé? É uma mão que está dentro. Perfeito. Aí vem tudo o que eu já lhe falei. Porque Deus, ele não dá nem tira. Ele é. E essa mão em si, dentro desta simbologia que foi usada, que é para fazer vocês pensar, uhum, que o livro dos espíritos e uma literatura, quando é séria, por mais que para quem chegue à doutrina, ou as doutrinas várias que tem por aí filosóficas, filorreligiosas ou espiritualistas ou não, quando ele é sério, é fácil distinguir. Também não estou desfazendo aqueles que não são tão sérios assim. Uhum. Por mais que para os adeptos ele ensina, é um ensinamento exposto, não é uma obrigação imposta. Porque se ele não usasse a mão e botasse outra figura que, porventura, deixasse explícito que seria algo externo, Deus seria limitado nisto. O amor seria fragmentadíssimo nisso. Está entendendo, meu filho? Aí eu já não estou falando só da mão, estou falando em todo o texto. Ah. Por isso que é um livro que tem que ser estudado, não só lido para ser, vamos dizer assim, ecoado por palestra para lá e para cá. Tem que ser estudado mesmo. Uhum. É o estudo do espírito. Lógico. Então, a mão que ele fala é você em essência. é a mesma alma, é o mesmo amar-se por ti mesmo. Nossa. Porque senão Deus é baganhento e ele não é. Ou você acha que ele vai tirar a mãozinha ou vai lhe dar uma mãozinha? É só fazer uma oração com bastante fé. Se você fizer uma oração com bastante fé, o Deus que está dentro de você vai entrar num estado próximo ao benemerente. Estado, viu, meu filho? Em essência também. Encher, benemerente. Mesmo que forem frações de segundo, outras frequências do macrocosmo que permeiam e assim se permutam já com as natas da terceira e quarta dimensão, vão realizar, através de uma leitura do teu eu pelo teu campo bioeletromagnético, não o que você merece, mas o que você pode suportar, sustentar, alimentar, porque não é para parar, não adianta só sustentar e alimentar de si, mas alimentar e emanar de uma forma exposta para a realidade que tu vive. Então, nem dentro de você fica. Passa e volta. Tá entendendo, meu filho? Nossa, é um ciclo. É um ciclo, porque se só ficar, o que adianta? Vocês vão estar limitando o infinito. É o que acontece com a água. Vocês vão estar dando uma finalidade ao infinito. Já pensou, meu filho? Eita. É a finalidade ao infinito, a não ser ser infinito. Então, tira a palavra finalidade e faça o quê? Infinitamente. O infinito... é infinitamente, é eternamente. Agora, a finalidade do infinito, se dessemos geometricamente, vem os grandes chaves que já dizem que é um círculo. Está entendendo, meu filho? Sim, se não existe a permuta constante, a água empoça. Perfeito. O sangue coagula. Já afogo, né, na podidão. E o sangue coagula. Já fica podre. Quer dizer, não tem nada de bom, né, quando não existe a permuta constante. Perfeito. É isso, por isso é perfeito. A perfeição não é estática, meu filho. Olha, que importante. Nem a cadeira que a poupança do seu Edson está sentada, ela está inanimada, ela está vibrando. Porque se ela não vibrasse, ela não estava. Tudo é movimento. É a realidade que ele alimenta. Entendi. Tudo é movimento. Tudo. Tudo, mas tudo mesmo. Só que em várias graduações, frequências, vibrações, pulsações, ondas, impulsos, propulsos, radiações. Entende, meu filho? Mas se, aprendêssemos a aceitar as mudanças como uma única constante na nossa vida? O filho está conseguindo ouvir direito que eu estou falhando? Estou. Está aqui, dá um chiado aqui, meu filho. Então, se conseguíssemos... compreender as mudanças como a única constante. A questão não é aceitar, meu filho. Uhum. Você me perdoe, não vou lhe cortar mais. Perdão. Pode falar. A questão não é aceitar, é ser. E se agora eu vou trocar um pouquinho o ser, posso? Vamos ver o que vem. Vou botar mais, assim como se diz, assim, terra a terra. Porque tem pessoas, talvez, que se incomodem com ser, mas que tanto ser. Eu vou botar, meu filho, que tanto ser. O estar em permanência. Em permanência, ex-permanência em emanar. Para ficar mais arrumadinha a palavra, eu vou colocar assim, um estado de senso em emanência. Vamos ver. Você sabe o que é imanente? Sim. O que é imanente? Aquele que de si envia ondas. Sim. Se é um estado que eu lhe expliquei agora, o que você acha que acontece nesse ser? Ele está parado? Não. Ele não está buscando algo fora, mas sem se desfazer do que está dentro? Então, é o mesmo cheiro, eu acabei de falhar. Só do outro jeito. É um estado contínuo de emanência. Então, se você não quiser usar o ser, pode usar isso. Porque se for só um estado contínuo de emanar, é uma coisa. Emanar é uma coisa. Entende, meu filho? Sim. Emanente é outro. Mas para não confundir a cabeça dos filhos, se o filho quiser trocar um pouquinho, pode botar isso também ao longo da nossa conversa. Mas é tão difícil ser Benedito, então, que você permita-se com autenticidade manter um estado contínuo de imanência. Porque você não entra nessa imanência se você não é. E se é contínuo, já diz, é ininterrupto, é contínuo. Então você não sai da faixa etária de vibração, que assim está. E se é uma imanência, e se a sua vontade é mudar, certamente as aderências do macrocosmo que lhe rodeiam vão calcular matematicamente que você, vamos dizer como as pessoas entendem, tá bom? Tá. Necessita para evoluir. Além do que você assim permite-se notar. Porque tem essa, muitas vezes as pessoas se fecham. Vamos. Por isso que Jesus falou, cada um é dado conforme as suas obras. E as obras são as obras de como nós nos temos internamente. Em princípio, e o que nós vamos produzir com isto de benefício ou de malefício à realidade que estamos vivendo. Entende, meu filho? Vamos fazer uma analogia com a música. Você já começou a buzinar de novo. Não, aí vamos, o senhor é bom. Vou falar disso e já vou picar a muia, viu, meu? Vamos fazer, porque o senhor é bom com essas histórias de música e número e essas coisas. Você que tá dizendo, eu não tô nem um chabeadicho. É, olha lá. Então, a música que é o som que viaja. E nesse som tem uma constante que é a frequência. Sim. O ritmo. E, então usa dessas analogias aí para a gente entender o que o senhor acabou de dizer sobre o emanar. O emanar? Uhum. O emanar. Então o nego vai ter que falar de outras coisas. Pode, seu filho? Pode. Digamos que o pensamento simplesmente seria um pirilampo, a luz. Ou as substâncias elementares que poderiam prover a luz perante uma realidade, seja ela qual for. Luz. Apenas luz. Mas o sentimento, seríamos, como os fios falam na Terra, o sentimento. O sentimento seria o que os fios falam na Terra. Só um momento, meu filho. A fia aqui tá. Seria o que os filhos falam na Terra? O que produz a forma? E algumas variações, a densidade dessa forma. Sim. E as emoções, estou falando da terceira, viu, meu filho? Quarta dimensão. Poderíamos falar que daria a velocidade, o tempo, o quantum de tempo. Mas vamos falar só do sentimento. É que é difícil separar, viu, meu filho, para fazer vocês pelo menos pensar em cima disso. Para ver como ia ganhar imitado. Coloca um triângulo em cima de um círculo que o senhor consegue. Tô vendo, você tá muito espertinho. Você tá muito vivinho, viu, meu filho? Então, o nego diz assim. Uhum. Vamos botar, então, um triângulo em cima do Chico, pra meio olhar, tá bom? Vamos. Então, já com o triângulo em cima do Chico. O sentimento, meu filho, é o que dá consistência. Uhum. É o que dá a substância cognitiva perante o psique ou psíquico da existência. É o sentimento, não é o pensamento. Uhum. Tá ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Seria rusticamente o sentir o que dá o os princípios. Eu vou ter que usar de novo cognitivo, porque por enquanto eu não estou achando outra palavra. Te dá só um instrumento. Os princípios cognitivos. Vamos ver. Da essência que vocês poderiam chamar de manutenção. Cheia também, eu estou dando vários ângulos. É, estou vendo. O que vocês poderiam dizer que o sentimento não é o sentido das coisas, pelo amor de Deus. Não. Sentido das coisas é uma coisa, estou falando de sentimento. Claro, claro. Sentimento seria também, meu filho, ou pode assim correlacionar, com que os filhos poderiam, nas suas expressões mais íntimas, terem como valorização, no sentido mais bruto. Mas para aí, Benedito. Para mim valorizar, eu não tenho que raciocinar, eu não tenho que pensar. Você está louco? Eu não tenho que sentir ou pensar. O velho vai repetir de novo, no sentido mais bruto. Mas para mim falar desse sentido mais bruto e tornando ele real efeito, que eu comecei de cima para baixo, agora de baixo para cima, tá bom? Sim. Para valorizar, eu tenho que o quê? Ter substâncias, não só físicas, mas manejos dentro das minhas concepções físicas, que o meu psiquismo, através do meu sentimento, através da visão, através da audição, através da fala, através do tato e da inalação e outras inteligências biopsíquicas, subsídios, porque vocês chamam de entendimento, então envolve o raciocínio também. Mas a compreensão que envolve raciocínio e o sentimento unido e equilibrado com a razão, não só mais a valorização, mas a expressão que valoriza, no sentido de qualificar. Olha só, no que eu posso, do mais sublime contemplar, ao que eu posso, do mais insignificante, apenas ver. Para o que eu posso, do mais sublime em si, em estado não palpável, mas de essência, em expressão única, de benemerência, ou de benemerente, ou no estado mais esdrúxulo e petrificado de temente, através do medo. Está entendendo, meu filho? Sim. Eu não estou falando difícil, não. É que é um pouco complexo na cabeça dos filhos isso. Porque os filhos dividem muito racional, dividem muito sentimental, dividem tudo. Então, onde é que entra o show nicho, Benedito? Você está me ignorando. Mesmo que você tenha os ouvidos, que nem os orelhão do telefone, e se você só tivesse o emocional? Só o emocional. O som seria um ruído, por mais que fosse uma melodia. E se você tivesse só o mental, sem o emocional, sem o sentimental, o som seria um som grave, mesmo que fosse uma melodia. Mas por ter o sentimento, o som passa a ser graduado. Mas se você tirar o mesmo assim, o emocional, se fosse o caso, fosse uma pessoa sem emoção nenhuma, não existiria o som. Dá para entender, meu filho? Claro. Existiria só o propulsar. Por quê? Porque você não simplesmente não seria sensível a nada. Mas a sensibilidade não envolve o sentimento? Sim, junto com as emoções. Está entendendo, meu filho? Sim. São graduações. Por isso que os terapeutas lixo, que essas pessoas vêm falando de, ai, você tem que estar equilibrado, harmonizado. Isso também influi muito os quatro elementos. Não estou me fazendo mistuleba não na sua cabeça, viu, meu filho? Mas influi mesmo nessa dimensão. Se você quiser que eu fale de chão, vou ter que falar dos quatro elementos, vou ter que falar de várias coisas, porque é tudo coligado. Uhum. Si. Uhum. Então, o pensamento traz a luz. Porque, na verdade, esta luz também vem com o chão. Mas esse chão desta luz, que até então não tinha comentado, ela só vai ser audível quando você já ter como dispensável, vou botar nessa palavra, tá bom? Sim. Tudo que o rodeia. Dispensável no sentido não como descartável, mas simplesmente não há necessidade de você apenas manter-se naquele meio. Mas já existe o propulsar de você se espalhar com todos do seu meio. Tá entendendo, meu filho? Sim. Aí você vai começar a ouvir o som da luz, ouvir o som do sentimento e ouvir o som das emoções. Até então, vocês conseguem mal e porcamente ouvir o som das emoções. E está começando algum e outro ouvir o seu som dos seus sentimentos. E outro dos seus pensamentos. Aí o filho vai mais benedito, eu já li em livro espírita que o pensamento tem cor, tem som, mas eu não estou falando de sentido. Como está no livro de espíritas. Eu estou falando de uma essência pura, de uma expressão pura da alma perante a realidade. Você pediu para me associar o som aos sentimentos. E para me associar o som aos sentimentos dentro dessa realidade, eu estou falando no todo com o uno. Uhum. Agora, se eu falar só do uno, o campo magnético dela tem som, tem cheiro, tem radiação. Tá ouvindo, meu filho? Sim. E assim por diante. Então, o pensamento, o senhor só reforçou a ideia que concluímos antes, que o pensamento continua sendo o perispírito das emoções e os sentimentos e as sensações, o laço fluídico entre elas. Sim. Muito bom. Ainda se conserva nessa dimensão de vocês, mas está evoluindo. Mas tem ligações intercaladas, entende, meu filho? Ah, sim. Ligada, intercaladas e interligadas também. Eita. Mas já é verdade, meu filho. Não estou brincando com sua inteligência, não. Uhum. Não, faz sentido. Para ver que a complexidade da mente humana é unida com a realidade em expansão contínua, ininterrupta da quarta dimensão que vocês estão. No caso, vocês encarnados. Então, se eu chegar e disser que o que eu estou lhe dizendo hoje é verdade absoluta, eu já passo a ser mentiroso. Sim. Mas é um ponto de vista de um preto velho, diminuto, perante a um grupo que ainda se faz maior de consciências que estão em despertar na humanidade encarnada. E algum menor na desencarnada. São essas leis. Está entendendo, meu? Sim, senhor. Na desencarnada muda um pouquinho pela intensidade, mas as expressões, os impactos, eu sempre digo isso, são os mesmos. Agora, como a pessoa vai se sentir impactuada, é que muda um pouco. Mas dá para nós, olhando do lado de cá, não prever o futuro de vocês, mas fazer um prognóstico da coisa. E até um diagnóstico também, viu, meu filho? Uhum. Não estou rimando com as paiavas, não. Alguma pergunta, meu filho? Ficou pensativo? Então, esse amar em si plenamente, do qual falávamos antes, que promove a paz de espírito, é quando o coração, juntando com o pensamento, os sentimentos, sensações, emoções e aqueles subníveis que não dá para falar, sim, consegue se unir e, pela sua cadência, produzir a música do amor. Sim, eita. Mas não esquece o que o ego falhou. Se os filhos se agarrar, como se diz na terra, nessa cruz com a verdade absoluta, a ignorância do nego fica decaiada. Claro. É tudo, o pensamento tem chão, o sentimento tem chão. a emoção tem chão dentro de uma unidade única. E cores. A sua pergunta foi o som, e eu entendi assim, envolvendo tudo, no único. Então eu peguei todos os cabechudos e botei no chão. Entendeu? Em emanência, em aderência também. Porque, meu filho, eu vou repetir de novo, ninguém ascensiona sozinho. Você está entendendo? Sim. Uns, aparentemente, podem se destacar pela inteligência, pela sabiência, pela a sabedoria. Até pode, porque os filhos não são cegos, também não são surdos, né, filho? Sim, sim. Mas quando a pessoa é, ela não precisa nem do destaque. Você está entendendo, meu filho? Sim. Ela apenas é. Então o nego velho não está enrorando, não. O nego só está respeitando as consciências que amanhã depois pode ouvir ou ler o que o nego está tentando dizer. Porque é para pensar, mas não é mentira, pode dizer. Só que o nego não se prende somente na grande e amorosa filosofia espírita. O nego fala dentro do universalismo. Esta é a prova da minha ignorância. Qual que o senhor acha o cavalo mais difícil de domar? A identidade, os pensamentos, as emoções ou as ações? A mim mesmo. Que é tudo junto. A mim mesmo. É sério, meu filho, é a mim mesmo. Uhum. E não é uma questão de ego, é uma questão de lógica vibracional. E não é uma questão de ser mais elevado do que o cavalo ou ser mais elevado do que os cavalos e o aras inteiro. Tá entendendo, meu filho? Porque eu sou outro equino. E eu não tô me humilhando, eu só estou jogando com as paiavas que nem um filho. Eu também sou ser humano. Sim, reconhecendo sua grandeza. Todos nós somos grandes por si mesmos. Uhum. Entende, meu filho? Sim. Mas aí que tá, uns se percebem, outros não. Essa que é a diferença. Viva. Viva deles. Ou minha também. Viva deles? O que quer dizer isso? Viva deles. Uhum. Porque eles levam na sua vida e eles não estão mortos, não existe a morte. Uhum. Por ser vivas, isso revifica-se ante eles. A realidade ressoa perante o teu âmago ou perante o teu íntimo, que ecoa também. Uhum. Ressoa perante o teu íntimo que ecoa também. Olha. A sintonia. Guardou isso, meu filho? Sim. Eu acabei de falar do som de uma forma mais simples, com a ajuda do seu Zé Pinta da Jalma. Porque esta é a área dele, dentro da magia, ele fazia isso, ele sabe mais. Que bonito. Tá bom. É a solidariedade entre vocês. Entre todos nós, meu filho. Graças a Deus. Os que estão aqui com este médium, que estão aí com voz mexer, e outros vocês nem imaginam. Vamos dar. A vizinha para aí e para cá. Vamos dar nome aos burros? Vamos. Nós estamos tendo uma ajuda de várias consciências. Uhum. Extrafísicas, mas não desencarnadas, mas vocês chamam de extraterrestre. Uhum. Eles estão mais observando. Uhum. Ixi, não é que eles são os bambambam, não. É que eles estão esperando, para respeitando uns detalhes aí, mais dos médios, então é de você e do seu ético que de nós. Não que eu seja ilejo de ser observado, notado, admirado. Claro. Entende, meu filho? Sim. Porque não é uma questão de superioridade. Uhum. É uma questão de o quê? Objetividade. É diferente. Tá. Saber o que vai dar, ele já sabe. Agora, o que vai surtir em, como se diz, na terra, em ti, neste médio e nas pessoas, aí vão ver. Adeus. Adeus pertence a todos nós. Olha como é bonito. Tá entendendo como funciona a vida, meu filho? Ah, é uma... É o ioiô, né? É o ioiô. Vai e vem. Tá certo. É o filho. Que Deus nosso Senhor lhe abençoe, viu? Sim. Salve a luz de Oxalá. Vocês são a forma. Deus é o ingrediente. Então, quando eu digo vocês são a forma, nesta dimensão e na quarta, esta forma passa a ser o quê?